Então tá. Se você não sentiu ou fingiu que não viu como me perturbei quando você chegou, me perdi, me achei, quase que tropecei, mas contei até três e cantei pra você. Deixei seu batom, marvelous. Encostei minha mão em você, fiz você suspirar, wonderful. Me tirar pra dançar, marvelous. Engoli o seu beijo só pra me castigar. Me achei, quase que tropecei, mas contei até três e cantei pra você. Seu batom, marvelous. Encostei minha mão, you should care. Você, for me. Fiz você suspirar, wonderful. Marvelous. Engoli o meu beijo, you should care. Só pra te castigar.